Papá Bravo Mike Lima, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. É 1251, qual que é a tua frequência? Secundário 133, decimal 25, Bravo Mike Lima. 13325, boa noite, bom dia, obrigado. Bom dia. No 77 para Vitória, está autorizado nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Eudes. Eudes intercepta pelo ISC 50 e prossegue até o destino. Aciona 5566 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Via Pátio, Índia e Alfa, e me chama pronto no ponto de espera, ou chame a 251. Consegue via Pátio, Índia e Alfa, e chamaremos no ponto de espera, ou chame a 251. TAM 3201, acione identificação, desça via, chegada a Bonfim para 2000 pés, o QNH 1013. Para Guarulhos, 340, nível, decola da 10, saída Arbon, transição Elefa, onde intercepta a peso do Luz 2-1 e prossegue conforme a rota apresentada. 5571 no transponder, 119.35.13. Então, 340 para Guarulhos, decola da pista 10, eu saí da Arco-Centro Elefa, Panerato, Sulu 21-5571 no transponder, 11935 ao controle, 756749. Pisa mais correto, chama pro push no 02A. Vai chamar agora pronto, 520 em funcionamento, 756749. Decolou os 4 anos, 119.35, controle. 119.35, 6251, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oxané. 6251, decolada na sua escuta. Bom dia, Oxané, 6251, contato radar, suba para o nível 360. Ao cruzar 2.000 pés, autorizado pro Adileta. Para 360, ao cruzar 2.000 pro Adileta, Oxené, 6251. Azul 4177, autorizado, por estacionamento de Matanga. Chané 6251, chame centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Centro Recife 251, alternando 133, 25, Chané 6251, bom dia. Bom dia. Dan 3201, autorizado final, ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray, reportar estabilizado 3201. A retaguarda está autorizada, posto 02. Gente, após as emissões da tá autorizado, objeto de emissão 9, coordenado para equipe de solo. Para o 4-1-4. Uma pessoa que eu estou na 3 horas de distância na linha, que eu tenho 8 horas. Índia e Alfa, me chama pronto na ponta de espera, azul. Índia e Alfa, eu estou na ponta de espera. 7 no 7 para o Galeão, nível 340. Está autorizado a decola da 10. Saída da Eulia da Bridge, em Bridge intercepta Pêsulo 10 e prossegue conforme a rota apresentada. Acena 5573 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Procedimento correto, deixa eu matar uma proposta. Quatro no 77, ali em decola pista 10, o vento é calmo. Aliás, 5890, muito bom dia. Para Confins, nível 340, está autorizado na saída da Eulia da Bridge. Em Bridge intercepta Pêsulo no meio até o destino. 5574 no transponder, 11935 em frequência do controle. Copiado 640 para Congo, saída da Eulia, depois Bridge, lá a Pêsulo descendo até o destino. Transponder 5574, controle 1935. Procedimento com a alta, chama proposto no 01. Chamará no 01. Quatro no 77, decolou 5419-35, a frequência do controle. 935, bom dia, obrigado. Ah, 3201, estabilizado visual. Tan 3201, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 18,6, até decolagem. Até. Salvador, bom dia, 4-1, sou de frente do Azul, 2 mil pés para o 360, nada mais. Bom dia, Azul, 4-1-77, contato radar, suba para nível 360, autorizado pro Adilita. Vai direto no Lipa, para o 360, 4-1, sou de frente do Azul. Vera, web 76749. Vai, Vera. Vera. Salvador, muito bom dia, tá 3201, vai passar o externo baixado e travado. 3201, muito bom dia, tem livre pouso a 10, o vento é calmo. Livre pouso, 3201. Próximo ao ponto de espera da 10 km ao congresso da final. Posso pôr 09 da TAN na curta final, ele mantém-se 10 web 1749. Posso pôr 09 da TAN e mantém o web 1749. No 7 autorizado, se tiver questionamento, chama táxi.